Está no ar a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Petencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a sessão de hoje com Tom York, vocalista dos Radiohead, aqui num dos seus trabalhos a solo. A música foi Harrow Downhill. Entram no alinhamento LCD Sound System, trazem-nos Watch the Tapes e depois Keep Me in My Plane, Who Made Who. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. Read all the pamphlets. Foram os dinamarqueses Who Made Who que passam a palavra à islandesa Björk, que traz-nos a música Venus as a Boy, e depois Massive Attack com o tema Paradise Circus. Touching. Playlist com Miguel Bettencourt. Do multi-instrumentalista e produtor musical Moby, vamos ouvir Flower, Find My Baby, com a participação de Amethyst Kia. Daqui a pouco, Baltazar e Ghost Poet estarão também aqui na Voz da Terceira. Green side up, green side down, lift and squat, gotta tear the ground. Green side up, green side down, lift and squat, gotta tear the ground.

was sent ahead of the other. In the middle of a small town where everybody sleeps with friend and enemy one after the other. Yeah, baby, that's where we were born for each other. Só agora chegou à antena da Voz da Terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música Blood Like Wine, de Baltazar. Entramos no primeiro hat-trick da noite, a cargo de The National, com o tema Tropic Morning News. Depois Wild Beasts e Ghost Poet, respectivamente com os temas Big Cat e Freak Show. Say it all, there's no way you can attach me to I'll be over here lying near the ocean, making ocean sounds. Let me know if you can come over and work the controls for a while. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role, or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts out loud. Westfield knows what I want.

Playlist com Miguel Betancourt. A fechar o lote de música portuguesa na playlist de hoje, ficamos com Osso Vaidoso, trazem-nos a música Elogio da Pobreza. Daqui a pouco entramos no lote de música brasileira, estarão cá, entre outros, Lenin e Ney Mato Grosso. Não tenho era nem beira, nem ações em carteira, nem viajo em primeira, não tenho papá. Travão, não tenho peso ideal, nem quartinho do casal, não tenho mulher a dias, nem amor a mordomias, não tenho conta poupança, não tenho herança, nem doutor de confiança, mas há coisas que são minhas. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Betancourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. você desvia o rumo do assunto e nunca que chega junto e nunca que chega ao centro da questão. Escrupulou. Você não fala pelas costas, você não fala pelos cotovelos, passa noites em claro, mantendo a fronha e escolhendo frases de efeito moral. E nunca que você dá jeito, nunca que ninguém dá jeito. Lenin, com a participação de Marcos Suzano na música Escrúpulo, na playlist de hoje no Rádio Clube de Angra. Lenin, que passa a palavra a um outro colega destas lides musicais brasileiras, Lula Queiroga, que nos traz a música Eu no Futuro. Depois, Distrair, uma música de bom sucesso, Samba Clube. Abraço pelo cyberespaço. Mama, eu não faço mais besteira. Tá tudo mudado, eu virei vagabundo globalizado. Mama, eu tô virado, eu virei. Mama, meu samba é guerreiro. Mesmo que qualquer distância é menor que a saudade. Já tô avisado, eu virei vagabundo considerado, siderado brasileiro. Eu no futuro, uma molha eu. Eu no futuro, uma molha eu. Eu no futuro, uma molha eu. Eu no futuro, uma mamá. No futuro, a onda é diferente, mas tem miséria igual, tem solidão também. A minha janela dá pro céu escuro, mas aqui é o futuro. Thank you.

entrar na reta final da playlist de hoje, ficamos com Ney Matogrosso e Raul Seixas, respectivamente com as músicas Máscara e Metamorfose Ambulante. Me fale sobre a sua história.